Rádio Clube. São 8 horas. O Presidente da República sabe que para mudar alguma coisa em Portugal, na forma como lidamos com a cultura, é preciso intervir nos mais novos. E para Cavaco Silva intervir quer dizer chamar a atenção pela positiva por aquilo que já está a acontecer, mas que não aparece nas notícias ou fica escondido pela espuma dos dias. Este roteiro de 5 passagens em 2 dias, que hoje começa, podia ter mais e diferentes paragens. Mas interessa que aconteça agora. Falta saber se Cavaco conseguirá a missão de ser notícia pelo roteiro que promove, ou então será apenas notícia pelas respostas que não vai dar sobre a espuma da atualidade. A informação de referência, todas as manhãs, em minuto a minuto, no seu Rádio Clube. Terceira hora do Minuto a Minuto de sexta-feira 13 de fevereiro de 2009. Ana Bernardino, já lá vamos ao roteiro o roteiro para a juventude de Cavaco Silva. Primeiro, o acidente aéreo no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Não há sobreviventes na queda deste avião em Buffalo. O avião transportava 44 passageiros, 4 tripulantes, morreu ainda uma pessoa em terra e 2 ficaram feridas, estão hospitalizadas. Quanto a causas, não há ainda causas apontadas para este acidente. Ângelo Correia diz que, por ele, Manuela Ferreira Leite saía já amanhã da liderança do PSD. Mas o antigo dirigente do PSD, Ângelo Correia, sustenta também que devem cumprir-se as regras internas do partido que definem os prazos a cumprir-se pela direção. São declarações feitas ao Rádio Clube. O desemprego transfronteiriço está a crescer. O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António dá o alerta. Diz que 500 portugueses perderam posto de trabalho em Espanha e estão de regresso a casa sem subsídio de desemprego ou indemnizações. É tempo de votos no PS. Começa hoje o processo de reeleição de José Sócrates. As eleições diretas para escolher o líder e os delegados ao Congresso do Espinho decorrem entre hoje e amanhã. Esta manhã, o presidente da Comissão Organizadora do Congresso Socialista, Capola Santos, diz que há o Rádio Clube que não há riscos de unanimismo no PS. Cavaco Silva quer que os jovens estejam empenhados na arte e na cultura. Tema principal do roteiro para a juventude que começa hoje no Tramagal. E hoje também começa a jornada 18 da Liga Portuguesa. Às 8h30 joga o Nacional Guimarães. São algumas das histórias para esta terceira hora do Minuto a Minuto, onde vamos ouvir o melhor e o pior da semana com Pedro Dão e Silva e ainda a análise económica com Camilo Lourenço. Há notícias que só consegue ouvir nas manhãs do Rádio Clube. Minuto a minuto. Todos os dias. Todas as manhãs. As notícias com Nuno Domingues. Atualizamos as informações do desastre aéreo desta madrugada nos Estados Unidos. Um avião despenhou-se numa zona residencial em Buffalo, no estado de Nova Iorque, com 49 vítimas mortais aparentemente confirmadas. Um voo operado pela Colganair fazia a ligação entre Newark e Buffalo. O avião despenhou-se numa zona residencial por volta das 10 da noite, hora local, 3 da manhã em Portugal. Suspeita-se que tenham morrido 44 passageiros, 4 membros da tripulação e ainda uma pessoa que estava em terra nesta zona residencial. Mas como um dos responsáveis da Agência Federal Norte-Americana para a Aviação garantiu há instantes, os números não são ainda definitivos. Havia 44 passageiros a bordo com tripulação de 4. Fase total de 48 pessoas a bordo. O avião tinha saído de Newark e ia para Buffalo. Não sabemos se há sobreviventes. As razões da queda estão a ser investigadas. Fontes policiais do Aeroporto Internacional de Buffalo garantem que antes de se despenhar o avião alertou para a existência de problemas mecânicos, mas as investigações só vão começar no início da manhã nos Estados Unidos. Nesta altura, 12 casas em redor da área onde o avião se despenhou foram evacuadas. Os bombeiros estão no local a combater os incêndios que se seguiram. À CNN, o coordenador dos serviços de emergência locais, David Bissonnette, garantiu que em solo só uma pessoa morreu até agora. Que eu saiba, não há bombeiros feridos, mas uma pessoa que estava no solo morreu. Ainda não se sabe se o avião tinha comunicado problemas. Há uma investigação exaustiva em curso. Para já sabemos poucos pormenores. Isto foi uma tragédia. Contactado pelo Rádio Clube, a Pinnacle Corporation, detentora da Colgan Air, prometeu para, nos próximos, para os próximos minutos a divulgação da lista com os nomes dos passageiros deste voo entre Newark e Buffalo, no estado de Nova York, junto às cataratas do Niágara, portanto junto ao lago Ontário. O Rádio Clube contactou também esta manhã o cônsul de Portugal em Nova York, que foi alertado precisamente pelo Rádio Clube para este acidente. Não há, portanto, para já notícia do envolvimento de portugueses neste acidente. Cerca de 500 portugueses perderam o trabalho em Espanha, junto à fronteira com Vila Real de Santo António, por causa da crise. O município Algarvio tem assistido ao regresso de centenas de trabalhadores do setor da construção civil. Entrevistado pelo Rádio Clube, o presidente da Câmara, Luís Gomes, sublinha que os portugueses voltam para Portugal sem indemnização ou direito a subsídio de desemprego e avisa que a situação é dramática. Este abrandamento, se não paragem drástica no mercado imobiliário em Espanha, provocou que muita gente proveniente das zonas transfronteiriças, no caso do Conselho de Vila Real de Santo António, muita gente estava a trabalhar em Espanha nas obras e que esses trabalhos foram cancelados, pararam e as pessoas regressam à sua terra, mas numa situação de desemprego e numa situação, grande parte deles sem terem descontado para a Segurança Social, portanto não têm qualquer acesso aos rendimentos mínimos, aos rendimentos sociais de inserção, nem sequer ao Fundo de Desemprego. E na verdade, coloca-nos nós autarcas, que somos quem estamos a dar a cara perante a crise junto das pessoas, em situações muito dramáticas do ponto de vista humano. É muito difícil lidar com isto todos os dias. E tem uma ideia de números? Quantas pessoas já perderam o trabalho na construção civil em Espanha? Tenho ideia que deve ter atingido as 500 de pessoas provenientes de Vila Real de Santo António. Ideias deixadas por Luís Gomes, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Desde o final do ano passado, a Câmara de Vila Real de Santo António tem a funcionar uma agência municipal de combate à crise, um serviço que reúne os mecanismos de apoio às famílias e às empresas. Mais de 200 foram já atendidas. O antigo dirigente do PSD, Ângelo Correia, diz que se dependesse dele, Manuela Ferreira Leite saía já amanhã da liderança do PSD, mas sustenta que os prazos devem ser cumpridos, as regras internas do partido devem ser cumpridas. Ângelo Correia, em entrevista ao programa Politicamente, apela a Manuela Ferreira Leite para que analise se tem condições para continuar à frente do PSD, tendo em conta as sondagens negativas e a avaliação que é feita pela opinião pública. Há um conjunto de regras democráticas no meu partido, e bem, ainda bem, que dizem que a senhora foi eleita por 2 anos. É líder por 2 anos. É a equipa que lá está. Eu não apoiei, mas respeito. O meu desejo era que se fosse embora amanhã. Mas se eu forçar a que o meu desejo torne realidade, por razões de achar que com isto não se ganha eleições a seguir, eu estou a violar regras democráticas. Ou seja, estou a criar circunstâncias que são desestruturantes do próprio fenómeno democrático. Ou seja, logo não o posso fazer. Logo, a única coisa que eu tenho de fazer é solicitar à senhora doutora Manuela Ferreira Leite e à sua equipa que faça uma análise do que vê, das sondagens, da opinião dos militantes, da opinião dos comentadores, da opinião pública e vejam se têm condições. Se eles acharem que a tiverem, ainda bem, vamos todos apoiar. São ideias deixadas por Ângelo Correia no programa Politicamente para ouvir amanhã aqui no Rádio Clube, depois do meio-dia. Ângelo Correia à conversa com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Cala aberta, uma forma sempre nova de olhar à atualidade no Rádio Clube. E porquê é que vamos ouvir isto? Ah, eu gosto tanto desta música do Lenny Kravitz. É verdade, acho que é mesmo uma das minhas preferidas. Eu este ano, por acaso, vi-o no Rock in Rio e gostei muito. It ain't over till it's over. Ele vai estar de volta, não é? No próximo dia 5 de maio, no Pavilhão Atlântico. Isto 20 anos depois também da edição do primeiro álbum. E Lenny Kravitz vem também com um novo álbum, um novo CD. Exatamente, vamos lá ouvir. Olha ele, aí está. We're Sim, senhor, Sil, vem a Portugal a 5 de maio ao Pavilhão Atlântico, não é? Não é 5 de maio? Lenny Kravitz, não é o Sil. Ah, sabes o que é que eu estou a falar do Sil? Porque eu recebi agora um e-mail do Nuno Almeida que me corrige muito bem. Eu há pouco dizia que o Sil fez The Crazy um grande sucesso, que é verdade, mas a música não é do Sil, é do Adamski. O Sil fez uma versão. Pronto, está dito, obrigado pela correção, Nuno Almeida. Já agora, janela aberta, @radioclube.clix.pt. Acabar até 28 de fevereiro, moda com 20% de desconto adicional. Operação final de saldos no El Corte Inglês. É agora ou nunca. Prémios Rádio Clube COFACO Açores. Os melhores do ano vão passar pelo Rádio Clube. Escolha as personalidades que mais nos marcaram pela diferença com o seu contributo para um país melhor. Prémios Rádio Clube COFACO Açores. Todas as terças e sextas-feiras no programa Janela Aberta. Vá a radioclube.clix.pt e saiba mais sobre esta grande iniciativa do Rádio Clube. Com o patrocínio de Atum Bom Petisco, sabor de uma paixão. O mar encantou e desafiou os portugueses, testando os seus limites e coragem ao longo de séculos de história. Fazê-lo com paixão significa recuperar uma essência do melhor do mar dos Açores. O mar é a nossa alma e será sempre o nosso habitat. Descubra connosco Atum Bom Petisco, o sabor de uma paixão. Rádio Clube. São 5 horas. O governo admite reforçar as medidas em defesa do emprego. Dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje indicam que a economia portuguesa recuou 2% no quarto trimestre de 2008. Os professores voltam a manifestar-se no dia 13 de março. Rádio Clube. Dá voz às palavras. As notícias com Mónica Baltazar. O ministro do Trabalho admite que a situação económica do país é mais negativa do que o esperado e vai obrigar ao reforço das medidas em defesa do emprego. Dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje indicam que a economia portuguesa recuou 2% no quarto trimestre de 2008 face aos três meses anteriores, completando dois trimestres de quedas e terminando o ano em recessão técnica. O ministro Vieira da Silva defende que as medidas em defesa do emprego têm que ser usadas com mais intensidade. Joaquim Dionísio, da Comissão Executiva da CGTP, diz que o país estava muito mal preparado para uma situação da qual o governo não é isento de culpas. Portugal estava muito mal preparado para responder a uma situação de crise. Nós acabamos de sair de um período, ou melhor, estávamos ainda num período de forte contenção das despesas, não é da despesa pública, da falta de investimento, quer de investimento público, quer de investimento privado, que aliás no nosso país o investimento privado é tradicionalmente muito baixo. E, portanto, o país estava muito mal preparado para esta situação. E, portanto, é natural que o Sr. Ministro chegue a essa conclusão, mas é óbvio que o governo tem responsabilidades nesta matéria e acho que ele deveria reconhecer que deixou que o governo preparou muito mal o país para a existência de situações como aquela que nós estamos atualmente a viver. João Proença, da UGT, também encara os dados do INE com preocupação. Todos sentimos que hoje há grandes problemas, mas os dados apontam claramente um agravamento muito superior ao previsto em termos da evolução da situação económica. As empresas hoje, de facto, estão a produzir muito menos do que produziu anteriormente, isto está a ter consequências profundamente negativas e, portanto, são fundamentais medidas de combate a esta crise. O Presidente da República aconselhou hoje ponderação nas decisões. Cavaco Silva sublinha que é importante saber escolher as prioridades. Eu já há algum tempo que tenho vindo a chamar a atenção para a situação bastante grave em que se encontra a economia portuguesa e para o caminho estreito que temos já à nossa frente. Por isso eu tenho apelado à união de esforços dos portugueses. Existe trabalho, ponderação nas decisões, temos que saber escolher as prioridades para seguir o caminho que consiga evitar uma estagnação prolongada para além deste ano. A quebra da economia portuguesa, registada no quarto trimestre de 2008, é a mais baixa desde o primeiro trimestre de 1993, quando o PIB caiu 2,6%. A FENPROF vai recorrer aos tribunais para apurar ilegalidades no modelo de avaliação do Ministério da Educação. Mário Nogueira disse hoje que alguns conselhos executivos enviaram para os professores notificações para que os docentes entregassem os objetivos de avaliação. O secretário-geral da FENPROF voltou a falar em pressões por parte do governo. Iremos apresentar recurso em tribunal por quebra do princípio de confiança dos administrados, e os administrados são os professores e principalmente, neste caso, os presidentes dos conselhos executivos, em relação à administração educativa e, em particular, à Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação. Através do seu site, esta Direção-Geral, recorrendo a uma figura a que se chama FAQ, perguntas frequentes, ou através de respostas que são enviadas às escolas, transmitem orientações que estão a levar a que os conselhos executivos, os seus presidentes, incorram em ilegalidades e que poderá fazer com que muitos destes presidentes, por observarem as instruções da Direção-Geral, possam ser processados judicialmente. Os professores voltam a manifestar-se no dia 13 de março. Edmundo Pedro diz que avançar com o casamento entre homossexuais é um erro político por parte do PS. O histórico socialista considera que nesta altura o país tem outras prioridades e lembra que o assunto não é consensual entre os socialistas. Acho também que não é um assunto prioritário. Mas está a ser transformado... Não é prioritário. Do meu ponto de vista não é prioritário. Há outras preocupações e muito graves para o país, às quais temos que fazer face. Portanto, não é prioritário. Querem meter isso na agenda. Dentro do PS não há unanimidade nesse aspecto. Eu não sei como é que o Sócrates vai sair disso. Eu acho que é um erro. Eu acho que, nesta altura, no momento em que o país atravessa tais dificuldades, em que a atenção deve estar polarizada nessas dificuldades, a fazer face a essas dificuldades, introduzir um tema destes, não é altura própria. Pronto, se calhar justificar-se-á mais tarde. Neste momento, pelo meu ponto de vista, não é altura própria. O PS está a cometer um erro político ao avançar com o casamento entre homossexuais, é a opinião do histórico socialista Edmundo Pedro, uma entrevista que pode ouvir domingo no Rádio Clube, em grande entrevista Rádio Clube Correio da Manhã, a partir do meio-dia. Foram detidos 4 alegados raptores de português sequestrado na semana passada no estado de Ondo, na Nigéria. A notícia é avançada pela imprensa nigeriana, mas não é confirmada pela polícia. No seu rádio, a informação do Rádio Clube. Estas e outras notícias em radioclube.clix.pt. Rádio Clube dá voz às palavras. A Bolsa, com a Agência Financeira.